Bom dia a todos, e hoje nós finalmente conseguimos nos reunir para recomeçar nossas homilias em comum, né? Um pouco mais tarde ainda. Então, quem recebe, eu estava acostumado a recebê-la mais cedo, vai recebê-la mais tarde, né? Para que a gente possa adequar esse período de transição que a gente tem, de modificar o nosso tempo e estar junto aqui, até que a gente possa de novo voltar a tê-la mais cedo, né? E acredito que mais uns 15 dias a gente vai ter isso, mas pelo menos estamos juntos, né? Pelo menos estamos fazendo tudo junto de novo. E eu vou confessar a vocês que a gente vai entrar agora num dos textos da Bíblia que eu mais gosto, né? Eu gosto muito dessa história de José e acho que ela deve ser analisada. Então, Atos aí, do capítulo 41 em diante até o fim, né, da história. Atos, não, Gênesis, desculpa, do capítulo 41 até o fim dele, essa história de José, ela é uma recomendação que eu daria a todos, e eu vou dizer por quê, assim como a história de Neemias também é uma recomendação que eu dou a todos. Eu vou falar um pouco da minha vida pessoal antes de começar. Eu vou falar de dois aspectos da minha vida. No outro dia eu estava falando com a Kátia, e acho que a Vitória estava na mesa, e eu falei sobre essa capacidade que eu tenho de articular coisas, né? Qual a história por trás disso? O perfil que me permite articular coisas e fazer com que as coisas funcionarem, dar um certo de uma linha de condução para que as coisas cheguem, tenham começo, meio e fim. O perfil que me permite fazer isso é o mesmo perfil que eu sei que possuo de ser um tremendo enrolão, né? Estava junto, né, Vitória? Eu estava falando. E a Kátia, lógico, que me conhece muito bem, sabe? É isso mesmo. Assim como eu também sei que tem um perfil, né, de atrair pessoas, né, e que tem a ver com essa capacidade de atração, de fazer com que as pessoas venham em torno, e que também tem a ver com um perfil que me permitiria ser um atrator de pessoas para enrolação, né, ou para o meu próprio benefício. Aconteceu na minha vida pessoal, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, que eu me dei conta desses dois perfis. E fiz isso de maneira muito difícil, porque eu não tinha alguém, um mentor muito claro, muito específico, que me permitisse botar ordem nisso. Eu tive que realmente me virar e errei muito mais do que acertei. Errei muito mais do que acertei, porque eu tive que recorrer basicamente a leitura, a livros, né? E algumas experiências com uma ou outra pessoa que me ajudou muito mais pelo seu exemplo do que por sentar comigo e explicar. Mas o exemplo foi muito importante para a minha vida, ou seja, o que eu consegui acertar e transformar essas características em características de realização, né? Ou seja, começo, meio e fim, e realizar as coisas e realmente. O pessoal fala, pô, como é que consegue fazer algumas coisas desse tipo? Foi muito fruto de sentar e buscar mentores mortos, né? Ou seja, livro. Livro basicamente é gente morta falando com você. Isso é um livro, né? O pessoal fala, ah, eu vou falar com os mortos. Bom, uma boa recomendação para você falar com os mortos, é pegar bons livros e lê-los. Porque o cara está morto, mas o livro está vivo. Então você fala com o morto dessa forma. Né, para Camila é interessante, é uma outra maneira que o pessoal tem de falar com o morto. Vou lá pedir um guru qualquer para falar com o morto. Olha, eu acho que não é uma boa ideia. Né? A tendência de você ouvir alguém que não é o morto é razoavelmente grande. Agora, você quer falar com o morto e assim, sem nenhum problema, pega o livro dele. Porque o morto também já morreu e tendo morrido, os resultados já foram, né, realizados. Ou seja, se o que ele escreveu redunda em resultados que você pode medir, existe uma razoável possibilidade de você ouvir o morto e acertar. Né? Então, eu peço usar vários mentores mortos. Né? Agora, alguém pega e clipa isso aqui, bota o cara, consulta os mortos, consulta os mortos, livro. Né? Ivan Illich é Um bom morto. um bom morto, Churchill é um bom morto, Roosevelt é um bom morto. Tem vários mortos, é Bonhoeffer. interessante. Bonhoeffer é um bom morto, excelente morto para você conferir. Então eu usei livro, livro, livro, livro. E livro só é pouco, né? Eu precisava de exemplos. Eu olhei pessoas, E esses exemplos, junto com esses livros, acabaram ocupando para mim o espaço da mentoria. E por isso eu dediquei a minha vida nos últimos anos. Eu falei, cara, eu botei um objetivo na minha vida. Eu quero ser para os outros o amigo que eu não tive. Isso aconteceu aos 29 anos, né? Foi o fim dessa década dos 20 para mim. Aos 29 anos, para os 30, eu falei, cara, eu vou tentar ser para os outros o amigo que eu não tive. Para que, de repente, interrompa esse ciclo maldito do individualismo no qual você tem que se virar, né? Se eu sobreviver a isso, eu só vou saber disso depois que eu morrer. Se é realmente isso que eu botei como objetivo, redundar em algum benefício real, depois que eu morrer, falar, ó, o cara fez isso, deu certo. Se der errado, Débora, você avisa todo mundo, ele tentou e deu errado. Né? Mas aproveitem esse exemplo aqui e não façam a mesma bobagem que este infeliz fez. Claro. Bom, mas dois dos livros dois dos livros mais importantes que eu li, um foi Gênesis, o outro foi Neemias. São dois livros bastante importantes. Por que que são importantes? Quem me conhece está acostumado a ouvir eu falar muito, né? Ou de epistemologia, ou de filosofia de vida, ou de princípios, de valores e também de uma realidade. Hoje eu chamei, falei a Débora, Débora, não perca, se não, né? Falei sobre centrar, né? Olha, as coisas importantes são importantes. Elas não podem ser ocupadas pelas coisas urgentes e emergenciais, né? Então a gente tem um monte de coisa urgente para resolver, tem um monte de coisa emergencial para resolver, mas o que é importante é importante. O importante normalmente tem a ver com calar-se, ficar em silêncio, ouvir o Senhor, né? Parar o que nós estamos com um milhão de coisas para fazer hoje aqui, mas nós vamos parar e vamos ouvir as escrituras antes. Orar é antes. Para que a gente não caia no ativismo do tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, e aí não se perde tudo e acabou-se. Pois bem, vamos olhar para José, vou fazer bem especificadinho, vou ir para além do texto e vou recomendar quem está lendo, pelo amor de Deus, leia depois Gênesis 47, que é muito legal, para você entender a história, como um judeu criou o Egito. Sabe o Egito que todo mundo conhece? O grande Império Egípcio foi criado por um judeu. Então você, hã? Exatamente. E foi exatamente neste momento aqui. Bom, a gente tem um cara, vamos lembrar datas e tempos. Nós temos um cara que tinha 17 anos quando foi levado escravo, certo? Como a gente aqui é informado que aos 30 ele tem essa conversa com o faraó, nós sabemos então, opa, arrumei a localização histórica. Tem 13 anos que ele está longe de casa. Se você olhar para a sua fotografia aos 17, vocês que têm perto de 17, não duvidem de mim. Aos 30 você vai estar bem diferente. Ontem eu tirei uma foto, né, no aniversário da Dete, tiramos uma foto lá na frente da vinícola do Urigan, e eu olhei do lado da Kátia, tinha um velhinho. Era eu! Era eu! Droga! Aquele velhinho horroroso era eu. Eu vou cortar o cabelo hoje, de qualquer maneira, não interessa o que eu tenho que fazer hoje, eu vou cortar essa juba, porque já velho já tô. Eu vou ficar careca, falei, passa a máquina. Não, porque sem barba já fica mais novo, sem cabelo também deve ficar um ovo. Vou ficar, né? Eu volto ao estado embrionário, né? Vai ver se melhora. Que horrível, porque eu estou muito diferente. Quem passar na rua por mim hoje vai falar, cara, não te reconheci, é muito normal. E a gente vai ver que o José está com 30 anos. E ele começa a fazer isso entre os 30 e os 31, ele vai casar, ele vai ter dois filhos, né? E a gente está falando de um. Aqui o texto vai e volta, né? A gente está falando de 37 anos, em torno dos 40 anos é que ele vai ter esses dois filhos. E ainda nesse processo, aos 40, vestido de egípcio, né? Ainda que não da mesma pele, mesmo que não tenha a mesma cor, né? Ele não é negroide como os egípcios eram, ele é semítico, né? Mais parecido talvez com um árabe, mas já muito incorporado na cultura. Imagina, um garoto com 17 anos imigra para o Egito, é lógico que ele vai falar a língua egípcia como um egípcio. Muito diferente de um velho que imigra, né? Falar com sotaque a vida inteira. Vai falar bacana, como o pessoal que imigra novinho, né? Também fala. Mas o que que é importante aqui? Esse cara já chegou para o faraó com 30 anos, tendo passado desse período, anos como escravo, né? Pelo menos 2 anos na cadeia, que a gente sabe que deve ter sido um pouco mais, porque eu já estava na cadeia, Então passou aí 4, 5 anos de cadeia, mais alguns anos de escravo, mais fazendo a soma. Esse cara ganhou uma experiência e ele chega para o faraó, de um lado com a experiência administrativa que ele já tinha, baseado na capacidade, no perfil que ele tinha. Lembra que eu comecei falando de perfil, mas perfil não lapidado é uma desgraça. É, eu falei, o meu perfil é o mesmo perfil de uma pessoa enrolona e o mesmo perfil de um sedutor. Né? E a gente inverte, coloca esse perfil na mão de Deus, e aí o enrolão passa a ser o cara que tem a capacidade de articular pessoas, e o sedutor passa a ser aquele que pode atrair pessoas para Jesus. Uma coisa muito interessante quando você pega o teu perfil, não briga com o teu perfil, mas coloca o teu perfil nas mãos de Deus. Essa é a chave. Você não nasceu com defeito genético de base. Você não, sabe, a gente fala, ah, eu sou uma pessoa cheia de defeito. Não, você não é porque Deus não é burro. Não é por sua qualidade que você não é defeituoso. É porque Deus não faz as coisas assim. Ele te criou e ele te criou a sua imagem e semelhança. Agora, o fato de você ser um deformado, né, você deformar aquilo, você dar mau uso às características que Deus te deu, é uma outra história que você faz com a sua vida. Da mesma forma, aí reside a esperança de você colocar esse teu perfil nas mãos de Deus e com isso conduzir a sua vida de maneira diferente. Simples assim, tá claro isso? Pois bem, José, graças a esse perfil dele de lealdade a Deus, de ter colocado isso a Deus, e o que que foi moldando esse cara? Sofrimento. Cara, nós estamos falando de um cara que chegou numa posição, chegou depois de 13 anos de sofrimento, que incluem venda pelos irmãos, venda como escravo, trabalhar como escravo, ficar na cadeia. Vamos falar de alguém que sofreu? Se você acha que a sua vida é uma miséria, que você é uma pessoa sem sorte, que você não teve muita chance na vida, beleza, eu estou falando de um outro cara aqui. E esse sofrimento, e sempre me lembro muito de Mandela, né? Mandela ficou 25 anos na cadeia, na maior parte na solitária, e dali saiu para a presidência da República. Nós não estamos falando de algo que não acontece no mundo político. Acontece. Agora, recentemente, Nelson Mandela passou por uma situação muito parecida com a de José no Egito. É, nasce pobre, se vira negro numa África de apartheid, não sei o quê, papapá, fica na cadeia 25 anos e sai para ser presidente da República. Aconteceu com o José algo semelhante. Pois bem, José arquiteta um plano, executa esse plano, e aí nós estamos falando de capacidades administrativas. E aí é que eu falei, no começo eu falei assim, olha, eu dou muita importância à filosofia, à epistemologia, ao sentimento, ao colocar Deus em primeiro lugar, à espiritualidade, mas isso sem capacidade administrativa é o caos. Não redunda em nada. Nós estamos falando de um cara excelente administrador. E fala assim, sabe quando é que ele parou de fazer conta? Quando não cabia mais no ábaco dele, porque ele não tinha um computador, ele tinha um ábaco. Eu não sei o que é um ábaco, vá procurar o que é o ábaco, né? Ele tinha um ábaco. Acabou os númerozinhos do ábaco, porque era limitado mesmo. Aí é que ele parou de fazer conta. Quanto é que tem aí? Muito. Muito por quê? Porque acabou o zero. Não era porque ele não sabia fazer conta, porque o instrumento que ele tinha não permitia o que um computador, um Excel, permite. Se ele tivesse o Excel, ele ia continuar contando. Né? Chegou o ponto assim, tá o suficiente, temos o bastante. E ele articula um plano, e aí eu vou ter que adiantar esse plano. Se você perceber o que Paulo, o que José faz nos 3 primeiros anos de fome no Egito, é brilhante. Porque o Egito é uma coalizão fictícia. O poder que o faraó tinha era baseado numa ficção. Né? Alguém disse, ó, você é o rei, você é um ser divino, então ponto, a gente está unido, você é o rei. Esse poder existe enquanto a gente concordar, né? Na hora que eu falar, acho que você não é divino, eu mato, corto sua cabeça, pronto, acabou. Só que aí o que que o José faz? Olha, então tá legal, tem aqui a comida. Primeiro ano de fome. Venham comprar. O que que ele faz? Ele cria um caixa para o império. Primeiro ano. No segundo ano, as pessoas falam: viemos de novo, mas acabou o dinheiro, porque o que a gente tinha, a gente comprou de trigo e de tudo que a gente tinha aqui. Depois tem uma outra reflexão interessante: como a agricultura é miserável. Né? Mas é uma outra história, né? A agricultura é miserável porque ela reduz você à escassez da monocultura, né? Mas vamos lá. Ele pega e faz caixa. No segundo ano, o pessoal fala que tranquilo, me vendam todos os seus gados e toda a sua animalha. E, né? E tá bom. No terceiro ano, fala, então vendam agora os seus terrenos. Eu troco por trigo. Então ele criou caixa. Ele criou animais, né? Ele tinha energia semovente. Depois ele tem propriedade do solo. No fim o pessoal fala assim: a gente precisa comer. Pois é, né? O que que vocês vão vender? Não tem mais nada. Vendam-se. Aí todo mundo, com exceção dos sacerdotes, com a classe, olha como é que ele criou a posição hierárquica do Egito. Quem que era escravo no Egito? Todo mundo. Aliás, você também é escravo do Estado Nacional. Tudo que você tem pertence ao Estado brasileiro. Tá bom? Quem inventou isso foi José. Tenta você achar que você é. Pega um quadrado de 20 por 20 e fala: aqui é Camilelândia. Aqui mando eu. Você primeiro vai ser preso, segundo, se você ser ignorado, né? Ser trancado como louco, porque não, isso aqui é Brasil. Você não pode declarar um espaço de 10 por 20 o país Camilelândia. E quem manda aqui? Eu! Aqui não valem as leis brasileiras. Faz isso pra você ver. Faça essa experiência. Declara a independência de uma cidade. Palmeira vai virar uma cidade independente, vai ser um estado independente dentro do Brasil. Dia seguinte, tem tropa lá e fala: acabou. Bom, ele tem dinheiro, ele tem os animais. Ele tem os terrenos e agora ele tem as pessoas. O faraó, que ele fala para o faraó? Faz o seguinte: agora você pega e devolve tudo para as pessoas. E todo mundo vai pagar 20% de imposto. Entendeu como é que se cria um Estado? Agora não era mais poder fictício, agora todas as terras são do país, todo o dinheiro é do país, ele fez o Banco Central, todo o recurso é nosso. Agora vocês tocam a vida, a gente vai continuar dando comida para você e você paga 20% de imposto para a gente, fez o caixa girar, criou um país. Seria como o ICMS nosso. ICMS, não, você quer a lista? São mais de 50 impostos. Não, já um São mudança. 30, nós pegamos 37% da renda nacional em imposto. Tá? Mas quem inventou isso foi José. Se alguém quiser julgar, julga o José. Aumentou, né? De 20 para É, não, nós estamos bem pior que ele. É porque tem a parte da corrupção e tal, né? 20% já causou a revolução aqui no Brasil. A Inconfidência Mineira era o quê? O quinto. 20%. Era o tradicional de imposto. A gente foi para 37%. Mas é isso aí que inventou, foi José. O que eu quero chamar a atenção é que o cara criou um sistema administrativamente perfeito e criou um país. E pegou a ficção do faraó e transformou em poder real, concreto. Olha, grana, gado, terra e gente. Ou seja, propriedade da terra, propriedade dos meios de produção e propriedade das pessoas. Criou um império. Isso é capacidade administrativa. Tem que ter, gente. Senão, você se ferra. Daí você vai lá para Atos e você vai o quê? Tá Paulo em Icônio e Listra, ele sofre, ele prega o evangelho, daí ele sofre um revés. Né, apedrejado, os irmãos, o pessoal pensa que matou o cara. Cara, imagina o quanto que esse cara não estava quebrado. Matamos o cara, foi embora. Dia seguinte ele foi embora de maca, né? Porque ele não foi embora andando, falou: tô legal, saiu igual desenho animado. Não, saiu mal, né? Pra onde que ele voltou, gente? Vocês perceberam? Pra onde que ele voltou? Pra Antioquia. O que é Antioquia? É o lugar onde ele esteve durante 13 anos e de onde ele foi enviado com Barnabé e Saulo, e com Barnabé e sua equipe, para cumprir a missão que Deus o havia chamado. E ele volta e presta relatório a pessoas sobre o que ele tinha feito. Sabe o que é isso? Capacidade administrativa e organizacional de fazer as coisas funcionarem, meu Deus do céu. Então, o fato da gente ser libertário, da gente ter uma racionalidade substantiva, da gente, sabe, valorizar mais pessoas do que coisas, não nos permite, não nos dá a opção de ser bagunçado. não nos dá a opção de ser zoneado. E internamente nós já sofremos no passado a consequência da bagunça, da zona, da desorganização. Nesse momento que nós estamos entrando aqui, é muito apropriada a palavra do Senhor lida hoje. Sabe por quê? Porque nós só vamos conseguir chegar a alguma coisa, inclusive ao reconhecimento das autoridades, se a gente for organizado, se a gente for responsável, se a gente for administrativamente eficiente. Qual é a sutil diferença? Uma coisa é não deixar que isso guie a sua vida. Outra coisa é ser bagunçado. O importante não é isso. O importante é quem você é diante de Deus pelado, nu, desnudo diante de Deus. Mas isso não lhe dá a liberdade de ser bagunçado, porque Deus perdoa, porque você está bem com Deus e blá, blá, blá, blá, blá, mais o que você quiser botar. Isso é, assim, maravilhoso quando você vê as escrituras, de novo, não sendo fantasia, não é um reino da espiritualidade que você anda 2 palmos do chão, não. Tem conto para pagar, tem coisa para fazer, tem coisa para executar, tem que ir lá, tem que fazer com eficiência, senão você não consegue nem mostrar que o caminho que você segue é melhor do que qualquer outro caminho. Uma coisa é viver em função disso, outra coisa é achar que pode viver sem isso. Como se isso não fosse importante, achando que vai ter alguém para cobrir as suas contas, para cobrir os seus problemas, para cobrir a sua desorganização, sempre. Não dá. Que Deus nos abençoe, que a gente siga em frente e que possa aprender. Estou recomendando aí 3 livrinhos para serem lidos. Essa segunda parte do livro de Gênesis, que é muito interessante, a história de Jacó e de José. O livro de Neemias, que é muito bom. E o livro de Atos também, que ensina bastante para a gente. Amém.